Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah. Ya Allah, Tu és meu Senhor e amor, o meu Criador e o meu sustentador. Ya Allah, Tu mereces todo louvor, pois Tu és a paz para o meu coração. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah. Ya Allah, se hoje tenho imanente, é por Tua graça, clemência e perfeição. Ya Allah, hoje eu agradeço a Ti por me abençoares com saúde e com amor. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah. Ya todos os louvores são para Ti, meu querido Senhor, possuidor dos ilimitados poderes, um infinito e perfeito Criador, misericordioso, carinhoso e amoroso. Agradeço-Te eternamente pelas Tuas incomparáveis graças e suplico-Te constantemente pelo Teu bem, a Tua proteção e o Teu perdão. Ya Allah, seja proteção e paz para todos aqueles que suplicam proteção. Ya Allah, seja salvação e paz para todos aqueles que suplicam salvação.